puxas todas livre estar, pureza vendo em ti, buscar o Salvador, eu venho a ti. Tal como estou sem direção, confuso em grande comoção, temendo em luta e tentação, ó Salvador, eu venho a ti. Tal como estou na escuridão,